engole a cidade. Ama sem condicionamento, prosseguem, seguem um alarde. Carro, moto, avião, mansão em construção. Madeira, madeirite, diamante não vira carvão. Vem da lama, das tralha, metralha que traga, que rasga, destroça, que não se cala, mas falha contra as muralhas. Da chama que incendeia as cadeias do interior. Bangu, um, dois, três, aqui, nada mudou ainda. Os mesmos primatas na mata, na caça da prata. Pela presa, alvo fácil pros caras de gravata. Paga de democrata, mas é um aristocrata que sorri ao ver ladrão morrendo pela força tática. Realidade sádica, abrange todo o terreno. O abismo do Grand Canyon, uma gota de Jack Daniels. E se sua vive veneno, de visto obsceno, não te faz tão pior quanto te torna pequeno. Pé na porta, a bomba não assinada. Hidrogênio que nada, revolução é armada. População revoltada, pior que crise econômica. De volta a Pangeia sonando sua bomba atômica. Pé na porta, a bomba não assinada. Hidrogênio que nada, revolução é armada. População revoltada, pior que crise econômica. De volta a Pangeia sonando sua bomba atômica. Seu controle é dominado, o seu vidro é blindado. A melhor solução, revolução, golpe de estado. Rebeldia na instrução pra invadir construção. Enfiar o pé na porta e entrar descendo a mão. Fazer sua polícia tremer, seu exército perder. Sua máscara cair, o regime se render. Quer ver acontecer? Muito fácil. Tranca as ruas do palácio e esse é só o prefácio. Fecha as vielas do senado, entra sem deixar rastros. Infiltrados no seu quartel, coronel e deputado. Invade as torres de rádio, internet, televisão. Sequestra a família Marinho e aprisiona o Faustão. Agressivo? Não. É cansaço de ver o povo cangaço, carteira sem um centavo. Então aguenta o ódio, o mundo se acabando. Isso é uma bomba relógio de 50 mil anos. Pé na porta, a bomba não assinada. Hidrogênio que nada, revolução é armada. População revoltada, pior que crise econômica. De volta a Pangeia sonando sua bomba atômica. Pé na porta, a bomba não assinada. Hidrogênio que nada, revolução é armada. População revoltada, pior que crise econômica. De volta a Pangeia sonando sua bomba atômica. Música.